No final da manhã desta terça-feira, os delegados Marcos Araguari de Abreu e Alexandre Macorim convocaram a imprensa para prestar informações a respeito da ação que terminou na morte da estudante Martina Piazza Conte. A aluna da UNILA, de nacionalidade uruguaia, ela foi assassinada por Jefferson Diego Gonçalves, de 30 anos. A explicação para o assassinato de Martina é que intrigou os policiais. Bom, na verdade, confirma todos os atos de investigação que nós tínhamos procedido até hoje. Tanto a quebra de sigilo telefônico, confirmando telefonemas durante a madrugada, em que a Martina conversa com o Jefferson através do celular de uma testemunha, como os passos que o Jefferson seguiu até o bar, onde ele encontrou a Martina, o que ele fez e o que a Martina também fez depois de sair do bar, foram juntos para a residência que a Martina tinha emprestado de colegas. O momento em que o crime aconteceu também, as suspeitas que nós tínhamos de como ele tinha praticado a morte também acabaram se confirmando. Todos os passos também, após a saída dele do apartamento, em que ele alega ter levado as chaves, jogado as chaves fora depois, em que ele alega também ter passado por várias cidades aqui da região, o que nós já suspeitávamos e já investigávamos também todos esses passos. Uma novidade seria essa motivação espiritual que a gente chegou a falar ali também? Sim, tudo que nós investigávamos se confirmou e agora a novidade é a motivação. É a única coisa que nós não sabíamos, né, que nós pretendíamos com o interrogatório dele, é a motivação do crime, que ficou bastante clara no que diz respeito a, supostamente, uma influência que ele teria tido de um líder espiritual, de um pai de santo, que ele denomina como sendo pai Cassiano, e que seria ali a pessoa que teria dado a ideia para ele matar a Martina, como uma oferenda espiritual a uma certa divindade do candomblé ou da Umbanda. Ele afirma isso no seu interrogatório, mas vacila em relação ao desígnio homicida quando ele diz que chegou a desistir de matar a vítima, tendo retomado esse intento criminoso após manter relação sexual com a vítima. Quando ele estava saindo do banho, a vítima o teria agredido sem nenhum tipo de motivação, e ele então teria retomado o desígnio homicida e já aproveitou então para matar a vítima como sendo uma oferenda a um orixá, segundo ele. A história é esdrúxula, realmente, é bastante confusa, ele se contradiz no interrogatório, e nós constatamos que não havia sinais de luta corporal dentro do quarto. Ele também não está machucado. Então, nós acreditamos que ele tenha inventado essa história, tentado, vamos dizer assim, criar todo um enredo para justificar a conduta dele. Apesar da tranquilidade, houve contradição também. Sim, houve algumas contradições, sim. E nós acreditamos que ele tenha matado a vítima deliberadamente e tenha criado essa história, fantasiado essa história, simplesmente para tentar justificar uma conduta que, a nosso ver, é injustificável. Ah, arrependimento nele, doutor? Sim, ele demonstra arrependimento, mas quando nós questionamos a respeito desse arrependimento, ele diz o seguinte: eu estou arrependido porque eu estraguei a minha vida. Eu pensei que fosse ganhar alguma coisa com a morte da vítima, uma vez que eu estava fazendo uma oferenda a uma divindade, mas eu acabei perdendo a minha liberdade, perdendo muito com essa minha conduta. E em relação à pessoa da Martina, ele não demonstra nenhum tipo de sentimento em relação à morte da vítima. Agora vai ser submetido a um acompanhamento psicológico para saber se ele tem ou não problema mental? Então, na verdade, nós vamos concluir agora o inquérito policial, vamos remeter o inquérito à justiça, propondo ao Ministério Público que peça a instauração de um incidente de insanidade mental do acusado. Ou seja, é um procedimento paralelo ao processo judicial para que ele seja submetido a uma perícia psiquiátrica a fim de definir se ele tem condições de responder o crime na condição de pessoa imputável ou se ele é portador de alguma doença mental, caso em que ele seria submetido a uma medida de segurança e não a uma pena restritiva de liberdade. Mas isso tudo ficará a cargo agora do Ministério Público e da Justiça. E vale a pena também ressaltar que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm sido sempre muito solícitos, né, no que diz respeito à Polícia Civil. Inclusive, nesse caso, agiram com muita rapidez e muita confiança na Polícia Civil ao decretar a prisão preventiva do acusado. O delegado Alexandre Macorim se disse satisfeito com o resultado do trabalho de sua equipe. Ah, de parabéns aí todo mundo, doutor Geraldo, doutor Marcos, aí, as equipes, né, o MC, GDE, própria perícia, que foi feita de forma rápida e não podemos deixar de agradecer a celeridade do Ministério Público e do Poder Judiciário na expedição do mandado de prisão preventiva também. Agora é o judiciário. Exatamente, agora o trabalho da polícia está praticamente concluído, mais alguns dias para complementar algumas coisas e a bola vai ser passada para o Poder Judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.